estraga, assim que chega, mantém a letra é A, a banca é classe A, quem fala é HC, EWD. Um baba na mão, a cada tragado, uma viagem, primeira parte, batida pesada por cima, rima várias mensagens, lado leste de São Paulo, DR, R é só em quadro, sem dar boi pra oportunista otário, sai da cola falsário, na banca não cola mané. HC São Mateus, pretos e brancos de fé. Sou WD, preto aplique, firmou. Adriano CH, banca forte, morou. Hip hop de periferia, periferia. Baixo marcando Hernanda em cima da batida. Chega Pereira, chega Abelha. De menos crime, zona leste, é muita treta. Chega Pântio, chega Grande. Chega Tchoki, o negro, terceira divisão. Crânios, vai se foder, sistema demônio. Ultrapassa a periferia pra trás, o caralho reforço. Quem ataca é HC. Esperem pra ver, mete a mira do alvo é você. Não tem barreiro, o apetite é venenoso. Bancada marcada, ganho agonia do morro. Um, dois, grão. Um, dois, grão. Um, dois, grão. Entupido, pé na estrada. Mente revolucionária, aquele mano decide mudar. Bebida da água pro vinho, sempre sossegado, mas na mente um ódio infinito. Tiro o pente, coloco o pente, carrinho chato. Tá chegando a hora de se trombar com os aliados. Já confirmaram os armamentos e o esquema tático. Tático não pode ser falho. Na hora da ação, então domina, cê precisa mato. Uma vítima fácil, estou dominado. Com pensamento nativa, prossigo meus passos. Surpreendido pelo instinto, eu olho para os lados. Colete à prova de bala, boi na cinza. E na direita uma quadrada, é arma fria. No rolê pela quebrada, eu tombro com a morte. Maldade na cabeça, não fui notado, estou com sorte. Eles querem ver eu preso, eu só quero é malote, malote, malote. Um, dois, trão. Um, dois, trão. Um, dois, trão. Um, dois, trão. Um, dois, trão. Mas peraí, que eu ainda não morri. Não morreu. Leira AP criado no morro. Então prepare-se, pois daqui pra frente vão ser forte a cena. São Mateus, ele está no choque. M-A-G-O, toma vermelha. Proteja sua vida, fique longe da rota. Assassinatos em primeiro grau, normal. Rotina constante de policiais, justiceiros. Projeto do governo, arma da burguesia. Miséria, miséria no cachimbo com pedra. Brasil, miséria, periferia, favela. Pessoas especiais que aqui deixam saudade. Parentes, amigos da quebrada. Achei Senhor, nos afastei do crime, abençoe esse filho pecador. Que em cada bairro morrem vários por mês. Oh, oh. Muita pobreza, estoura violência. Em cada bairro morrem vários por mês. Oh, oh. Muita pobreza, estoura violência. A química consumida por muitos covardes. E não são poucos, são muitos. São loucos, loucos. Onde o destino é cruel, agora a corda está em seu pescoço. A porra que se amanhecaram levaram muitos da nossa infância. Está no sua lembrança. Ó tempos de criança. Pecado cruel, jurado de morte. Não escaparam do destino, tiveram azar. Ou talvez sorte. Sobrevivemos um bairro humilde e amarelo. Pela polícia, muitas vezes o silêncio é quebrado. Otários viajam no crack, não vê o sol nascer, rapaziada, no bem bolado. Malandragem de verdade é viver. Estou na sede e à procura de tudo, de todos, a grama estralando, a fissura no olho. Se vacilar, vem proceder, ali te joga um 16, um 12, um 16, um 12. com suas calúnias, faz de tudo para nos intimidar. Na televisão, outra versão aqui, nada a declarar. Enxergam o crime como uma aventura, pra vários problemas a solução, mas a sentença, otários, não segura. Fissurado, craque, o nariz na forte, lá no DP, outra história, e aqui fora o cagueta morre. Heliópolis, Sacomã, Vila Carioca, Favelinha, Jardim 9 de Julho, Vila Flávia, Vlad, Miquimba, Macalé, aquele axé. HC, o negro grande, agradece os manos da Coab, Sítio dos França, Jardim Alta Alegre, Jardim Laranjeira, Sem Terra, quilômetro 22. Preto Choque, HC, Teotônio Vilela, Jardim Elba, Jardim Primavera, Jardim Grimaldi, Vila Júlio, Vila Diva, Vila Guarani, Santa Clara, Sinha, Pântio. Vai da periferia, é de Bandeirantes, Recanto Verde do Sol, Vila Gil, Iguatemi, Boa Esperança, é de Gonçalo, Meninos Unidos do Laranjeira, Terceira Divisão, Homem Estranho. HC, Chico agradece, Canarinho, 5 de Julho, vai quem quer, Eldorado, Elba, Parque Boa Esperança, toda a vila, Cruzeirinho, muita treta, Botafogo de Guaianás, São Favela, Safari, Futsal, Santa Adélia, aí vai meu salve, Manoares. HC, CHW te agradece, Parque Savoy, Guaianazes, Itaquera, Turauí, Juscelino, Prestes Maia, José Bonifácio, 15 de Novembro e Cidade Líder. HC, Adriano agradece, Tabão da Serra, Muita Treta, Jardim Helena, Vilinha, Pirai Jussara, São Judas, Trianão, Preta Júlio, Jacarandá, Panorama, Santa Teresa, Santa Eduarda, Jardim Velho, Jardim Rosana, Macedônia. Aquele abraço. HC, a Brita agradece, Norte, Oeste, Sul, Leste, DRR, São Mateus pra vida, a família Homem Escreve, Safirma, CHDMC, o Negro, FDS, WT, Mago Abelha, Adriano, Miquiba, Macalé, Wagner, Vladimir, Chicão, Baianão, DGPN, Focão, Oitava Banca, Bola 8, Ei Renato, muita treta. 1, 2, 1, 2, 3.